Senhor louvamos nesta hora, pelo que Ele deu e ainda dá. Provisões sem conta e sem medida, e por isso a Ele vamos já. Preparar os corações ferventes para dele ainda mais ouvir. Suas verdades são tão preciosas que o pastor já dele quer servir. O maná do céu que vai caindo, rico alimento de Jesus, gratas novas do seu evangelho, vai brilhar em minha sua luz. Curas e milagres todo dia o Senhor Jesus realiza em mim. Hoje pode ser a sua chance dele receber vida sem fim. Sob as asas do Onipotente, todo crente a salvo ali está. Queres tu também ser como a gente, livre para com Jesus voar? Na hora do arrebatamento, Cristo nos levou para cear. Ele preparou a sua mesa e o pastor já quer te entregar. O maná do céu que vai caindo, rico alimento de Jesus, gratas novas do seu evangelho, vai brilhar em minha sua luz. Curas e milagres todo dia o Senhor Jesus realiza em mim. Hoje pode ser a sua chance dele receber vida sem fim. Dele receber vida sem fim.